Chega de proselitismo, está no ar mais uma vez pela Rádio Campeche, Muqueca de Siri. Hoje um programa sobre direitos. Ouvi umas faixas do disco Banquete dos Mendigos, 73. Começamos com Paulinho da Viola, Roendo as Unhas. Meu samba não se importa que eu esteja numa de andar roendo as unhas pela madrugada, sentar no meio fio não querendo nada, cheirar pelas esquinas minha flor nenhuma. Meu samba não se importa se não faço rima, se pego na viola e ela desafina. Meu samba não se importa se não tenho amor, se dou meu coração assim sem disciplina. Meu samba não se importa se desapareço, se desapareço, se desapareço, se digo uma mentira sem me arrepender. Quando entro numa boa, ele vem comigo e fica desse jeito seu entristecer. Meu samba não se importa que eu esteja numa de andar roendo as unhas pela madrugada, pela madrugada, pela madrugada, de sentar no meio fio não querendo nada, nada, nada, de cheirar pelas esquinas minha flor nenhuma. Nenhuma flor, nenhuma flor, meu samba não se importa se não faço rima. Oh, se pego na viola e ela desafina. Meu samba não se importa, não se importa se eu não tenho amor, se dou meu coração assim, assim sem disciplina. Meu samba não se importa se desapareço, se desapareço, se digo uma mentira sem me arrepender. Quando entro numa boa, ele vem comigo e fica desse jeito seu entristecer. Esse documento pertence a vocês, jovens. Em comum acordo com os músicos do espetáculo e, eu creio, com todos vocês, eles me autorizaram a ler alguns artigos dessa declaração para que ela seja oficialmente apresentada a essa juventude brasileira. Artigo 1º. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidades e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Pagode do Avar. Daqui a pouco tem um papo com Tatiana D'Austria. Continuamos com Paulinho da Viola. Domingo lá na casa do Vavá teve um tremendo pagode que você não pode imaginar. Mas no domingo, domingo lá na casa do Vavá teve um tremendo pagode que você não pode imaginar. Provei do famoso feijão da Vicentina, só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina. Mas eu provei, provei do famoso feijão da Vicentina, só quem é da Portela é quem sabe que a coisa é divina. Tinha gente de todo lugar no pagode do Vavá,

na França vai mudar nossa dança. Sempre a mesma batalha por um cigarro de palha, navio de cruzais, é. Pois é, mas todo jornal que eu leio me diz que a gente já era, que já não é mais primavera. Oh baby, a gente ainda nem começou. Baby, isso só vai dar certo se você ficar perto. Eu sou um índio Sioux, eu sou cachorro urubu em guerra com Zéu. Zéu, Zéu, Artigo 18º. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade... Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente em público ou em particular. Um velho ateu, um bêbado cantor, poeta na madrugada cantava essa canção seresta. Se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava. Se eu fosse Deus, daria aos que não tem nada. MPB 4. Da janela fechava pros versos que aquele poeta cantava. Talvez por medo das palavras de um velho de mãos desarmadas. Ao invés de aceitar, respeitar. Então. Respeitar que cada um.

conversa com mais sobre nove meses e tal. O novo normal. Tô ficando sem poder sair. E quando saio não posso ficar. A vontade na minha cidade. Saudade daquele nosso vai e vem. No uba-uba, olá, tudo bem. O som dos carros, o barulho do trem. De chegar, abraçar e beijar. Sem levar e deixar viralizando bem. Eu tô trancado em casa olhando da minha janela e não vejo ninguém. Não vejo a hora do mal ir embora e a gente sair. Meter a cara no mundo e da cara do mundo a máscara cair. Tá todo mundo vivendo na mesma, na sala, na cela, na minha, na dele, na sua, na dela. Nossa liberdade condicional. Porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo do peito, eu aquieto, eu acato, oculto e respeito as regras, as normas do novo normal. Tô louco pra sair desse sufoco, tô maluco pra parar num bar. Encontro combinado na esquina, não combina, pra que combinar? Seu quadrado sem aglomerar. Melhor andar com fé, que a fé não costuma falhar. E assim vão mais de nove meses e tal, que eu tô ficando sem poder sair. E quando saio não posso ficar. A vontade na minha cidade. Saudade daquele nosso vai e vem. Oba, oba, olá, tudo bem. O som dos carros, o barulho do trem. Chegar e abraçar e beijar, sem levar e deixar, viralizando bem. Eu tô trancado em casa, olhando da minha janela e não vejo ninguém. Não vejo a hora do mal ir embora e a gente sair. E ter a cara no mundo e da cara do mundo a máscara cair. Tá todo mundo vivendo na mesma, na sala, na cela, na minha, na dele, na sua, na dela. Nossa liberdade condicionada. Porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo do peito, eu aquieto, eu acato, oculto e respeito as regras, as normas do novo normal. Tô louco pra sair desse sufoco, tô maluco pra parar no mar. Encontro combinado na esquina, não combina, pra que combinar? Seu quadrado sem aglomerar. Melhor andar com fé, que a fé não costuma falhar. Tô louco, tô louco pra sair desse sufoco. Tô maluco pra parar no lugar. Encontro combinado na esquina, não combina, pra que combinar? Amor combinado é cada um no seu quadrado sem aglomerar. Melhor andar com fé, que a fé não costuma falhar. Axé. Moqueca de Siri na Rádio Campes. No fundo, começando Nicolás Krasik com o Mestrinho. Chique Chique, música de Tom Zé. No lado A do Moqueca de Siri, ouvimos Paulinho da Viola com Roendo as Unhas, e depois o pagode do Vavá. Ivan Junqueira leu vários artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse disco, chamado Banquete dos Mendigos, de 1973, comemorava os 25 anos da Declaração Universal. E tem coisa que a gente continua tendo que debater, tendo que provar, tendo que escancarar para dizer que é certo. Inclusive esse direito aqui, que é o de transmitir, que está no artigo 19, que a gente vai ver mais para frente. Aí foi Pedro Luiz e a Parede, Idade Média Moderna, Chico Buarque, Jorge Maravilha, Raul Seixas, Cachorro Urubu, MPB4, Velho Ateu, aí Moacir Luiz com Chico Alves e Samba Trabalhador, sonho errado. Deixamos o lado A com Martinalha, Novo Normal. Agora vamos ouvir essa quebradeira enquanto eu ligo para Tatiana Dauster, que iremos trocar uma ideia sobre o projeto Soul Brother Band. Para quem quiser já ir se inteirando aí nas redes sociais, é @so.brother.band. Brother de brodinho com D. Então é essa. Já voltamos. Estamos de volta. Tatiana, me ouve? Opa, tô aqui. Opa. Então, seja bem-vinda de volta ao programa, querida. Obrigada, Siri Conrad. Muito prazer tá participando do seu programa, que é um programa que eu considero muito. Acho que você manda muito bem aí nas seleções e tá de parabéns, é um prazer estar aqui. Então, me conta essa história aí do Soul Brother Band. Tem disco novo, então, né? Então, Soul Brother Band, né? Não, o seguinte, a gente começou, o Isaac, na verdade, né? Ele começou em 2016 e aí ele me chamou, me convidou para fazer parte do projeto. O projeto já estava assim, em andamento, ele já estava começando a gravar um disco. E esse disco se chama Isaac Schweck Apresenta, que é o embrião da Soul Brother Band. Então a gente agora está com o novo disco, né, que a gente recém lançou agora. E foi muito bacana, muito especial. A gente começou a gravar em 2018 no Companhia dos Técnicos, né? Tudo ao vivo, todo mundo ao vivo. E somos oito na banda. Então, é gente a pampa, assim, mas a coisa flui super bem. E aí eu tenho umas parcerias, né, com o Zaca, né, que é a Polaroid, Reverso, Rosa de Lima, Sino de Belém e terminamos de gravar no Garimpo, né, no estúdio do Emiliano Sete. E é isso, essa formação, né, de mistura de linguagens, né, do francês, do português, enfim. O Julian Reis, ele canta, né, meu parceiro no vocal. Julian de Suzan, ele toca o violão mais solado, né? Tem o Antônio Ziviani, que toca sanfona, o Rodrigo Sebastian, baixo, o Isaac Schweck, violão, compõe, e Léo Careca, né, percussão, e Anderson Vilmar. Então é essa turma aí, grande, essa misturada, enfim, fazendo música, trocando ideia. A gente compunha muito a gente compôs muito na casa do Zaca, que a gente se reunia sempre lá para tomar um vinho e compor. Então as coisas foram nascendo e que resultou nesse trabalho aí que vocês vão poder ouvir um pouquinho aí, né, com você no programa agora. Isso, vamos soltar agora Reverso. Vamos ouvir Reverso, daqui a pouco a gente conversa. Boa. Um pouquinho mais. Bora. Valeu. Lá. Valeu, bora. Beijo, Tati, saudade. Valeu, beijo também. Muqueca de sirena, de sirena. Escancarada emerge na superfície. Minha cara, sua cara. Ela canta, pousa, se remexe, fala e pausadamente se deleita. Que se aquece o verso inteiro. Então, Tati, seja bem-vinda de volta. Obrigada. Então me Mas conta. É isso, querido. A gente tá aqui doido para voltar a fazer os shows, né? A gente chegou a fazer vários shows, enfim, várias coisas legais. Quem quiser conferir, entrar lá no YouTube, na nossa página, que a gente tá com 3 making-off do processo criativo do disco. E temos também pílulas sonoras e shows que fizemos, enfim. Lá é bem bacana para quem quiser conhecer a banda, a página do YouTube, mas a gente também está por aí. Estamos nas plataformas digitais e no Facebook, Instagram, enfim, né? Estamos espalhados aí no ar e nas plataformas, enfim, para quem Maravilha. Quiser chegar junto. No fundo, estamos ouvindo o Dilema, né? Oi? Estamos ouvindo Dilema no fundo. Ah, eu tô ouvindo pouco, eu tô ouvindo bem baixinho. Isso, tá baixo pra você mesmo. Mas tá rolando Sim, Dilema. Maravilha. E ainda depois vai rolar Polaroid. As duas são parcerias suas, né? Isso, exatamente. Parceria minha com o Isaac. A Reverso, ela foi um poema, né, que eu tinha escrito e eu mostrei para o Zac e a gente fez a música. E a Polaroid, ele já tinha uma começado um pouco a compor essa música e tal. Acho que ela estava num ritmo short, assim, aí eu entrei, eu botei mais algumas letras, mexi um pouquinho ali, a gente mudou o ritmo. E Dilema a gente também, ele trabalhou acho que no sítio dele, voltou e aí mostrou, enfim, a gente foi construindo a música, né? Massa, e ainda tem a Rosa que eu deixei pra tocar mais pra frente. Oba, maravilha. Então, querida, um beijo, muito obrigado pela presença, manda um abraço pra todo mundo. Muito obrigada. Aí, valeu. Saudades da terra aí. Isso, venha. Venha de pois volta, é. Venha presencialmente quando vacinada. Exatamente, espero em breve. Um beijo para todos. Até, valeu. Valeu. Por tanto tempo eu fiquei no seu problema. Por tanto tempo eu fiquei de coração. Foi tanto tempo enrolado em dilema. Foi tanto tempo que fiquei de ilusão. Enquanto a vida não se mostrar, sua mente não vai parar. A vida toda que eu perdi no seu cinema, eu já sei que não vai mais passar. dia, tudo muda todo dia. Não é mero sinal. Eu quero ter uma Polaroid pra tirar você do quadro. Eu quero me tirar também. Eu quero ter uma Polaroid pra tirar você do quadro. Com urgência de quem morre pra viver. Toda quinta, de 8 às 9 da noite, e também domingo, de 11 ao meio-dia, tem Muqueca de Siri, aqui na Rádio Campeche, 98.3, uma frequência comunitária. Oh, menos proselitismo e mais rádio livre no meu radinho, valeu! Artigo 19º. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito... Esse direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. E a mão da doçura o consolo da gente. Oxum mais bonita, hein? O Lorum, quem mandou essa filha de Oxum? estrela mais linda. E o sol mais brilhante. A beleza do mundo e a mão da doçura. O consolo da gente. Do B do Moqueca de Siri, de hoje ouvimos Nicolás Krasik com Mestrinho ao vivo no Canto da Ema, São Paulo. Chique Chique, música de Tom Zé. Depois só Brother Band, a presença de Tatiana D'Auster. Tocamos Reverso, Dilema e Polaroid. Aí depois, fechando o repertório do Banquete dos Mendigos, disco de 73, em comemoração aos 25 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vem lá de 48. Gal Costa, Oração da Mãe Menininha. E no fundo estamos ouvindo e vamos encerrar o programa de hoje com Samba de Dandara. Embala eu, Dona da Casa e Pontos. Tenham todos um excelente final de semana. Paz, saúde, sorte, trabalho, força. Vacina, álcool gel, máscara. Fora Bolsonaro, genocida. E parabéns pro Vasco. Parabéns pro Vasco por hoje só. Saudações rubro-negras. Falando em direitos, quem menos tem direito nessa terra são as mulheres negras. Então vamos abrir voz para elas agora. Me dê seu salão para vadiar. Para vadiar, me dê seu salão para vadiar. Dona da casa, me dê licença, me dê seu salão para vadiar. Para vadiar, me dê seu salão para vadiar. Para vadiar, me dê seu salão para vadiar. Yeah. noite mistério traz. De colar de ouro, brinco dourado, a promessa traz. Se é preciso ir, você pode ir, peça o que quiser. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. De colar de ouro, brinco dourado, a promessa traz. Se é preciso ir, você pode ir, peça o que quiser. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. E no canto da rua, zombando, zombando, zombando está. Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá. Cigana de pé. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava uma cigana de pé. Ela parou para ler minha mão e disse toda pura verdade. Eu só queria saber se ela é gira de fé. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava uma cigana de fé. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava uma cigana de fé. Ela parou para ler minha mão e disse toda pura verdade. Só queria saber se ela é a pomba gira de fé, laroiê. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava uma cigana de fé. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava uma cigana de fé. Dois amor faz chegou, ela se pôs a chorar. Dói, dói, dói, dói, dói, dói, dói, dói. Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar. Como é que é? Dói, dói, dói, dói, dói, dói, dói, dói. Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar. Dói, dói, dói, dói, dói. Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar. Dói, dói, dói, dói, dói. Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar. Agora os caminhos estão abertos para nós e para vocês. Agora a gente pode começar. E tem gente que fica muito intrigado com o fato da gente saudar como se sauda no terreiro, no começo, né? A gente carrega um nome muito forte nesse projeto, que é o nome de Dandara. Dandara ancestral preta, né? Um símbolo da ancestralidade feminina e preta. Então, ninguém pode esquecer, em momento nenhum, que essas mulheres, apesar de algumas terem a pele um pouco mais clara, todas elas carregam ancestralidade preta, feminina e preta. Então, a gente traz isso na frente, para que ninguém esqueça. E dividir isso com vocês é importantíssimo nesse momento. A gente não podia deixar de fazer isso.